começam nesta quarta-feira as inscrições para a segunda chamada dos cursos técnicos oferecidos pelo Centro Universitário Dinâmica das Cataratas, por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. As matrículas devem ser realizadas na Secretaria do Colégio Caesp ou na UDC Anglo, locais onde acontecerão as aulas. As novas turmas são para os seguintes cursos: Agenciamento de Viagem, Agrimensura, Computação Gráfica, Cozinha, Desenho de Construção Civil, Design de Interiores, Edificações, Eventos, Guia de Turismo, Hospedagem, Informática para Internet, Lazer, Logística, Paisagismo, Programação de Jogos e Segurança do Trabalho, que acontecem na Unidade Caesp. Além do curso de Farmácia, que será realizado na UDC Anglo-Americano. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 3523-2887 ou 3028-3232. Vaci Álvaro, para a CBN Foz.